O Ensine Brincando já chegou a custar mais de R$ 1.000. E como te falei, meu objetivo é ajudar mães que têm problemas com o desenvolvimento de seus pequenos, estimulando a leitura de forma divertida.